Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Estamos nós aqui no comício da política de Deus, alimentando-nos com o pão vivo que desceu do céu e a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem se abastecer desse pão viverá eternamente, como diz Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 51. E é o que nós queremos, a vida eterna, não uma vida eterna ociosa, mas cheia de trabalhos, em benefício do plano de Deus. Porque Jesus diz no Evangelho que o Pai não cessa de trabalhar e completa. E eu também, quer dizer, Jesus também não cessa de trabalhar. Como nós procuramos seguir suas palavras e os seus exemplos, queremos também ter a suprema glória de servirmos a Deus, ao Cristo, integrados no Espírito Santo para todo o sempre. Mas nós vamos agora, conforme prometemos, apresentar a leitura do capítulo 16, na íntegra, os sete flagelos. No programa anterior não foi possível. Estão todos preparados com a sua Bíblia na mão? Então vamos ao Apocalipse de Jesus, segundo São João, no capítulo 16, versículos 1 a 21, os sete flagelos. Ouve, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos: ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. E saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre o mundo. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e ruinosas num golpe perniciosíssimo. E derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de um cadáver, e morreu todo ser vivente

a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do templo, do lado do trono, dizendo: está feito! Logo sobrevieram relâmpagos e vozes e trovões, e ocorreu grande tremor de terra, como nunca houve igual, desde que a gente sobre o mundo. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande chuva de pedras, que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da saraivada, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu tormento era sobremodo grande. Meus amigos e meus irmãos, vocês veem que não é coisa para brincadeira. Também, os que estão firmados no Cristo de Deus, estes sentem-se tranquilos. E essa tranquilidade vem desde o tempo de Daniel. Ou vem desde o tempo em que o mundo é mundo. Porque todos nós temos a proteção dos anjos de Deus quando a merecemos. No livro de Daniel, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, no capítulo 4, vocês vão encontrar dois versículos muito importantes, para que se sintam tranquilos diante dos flagelos. Os versículos 13 e 17. Versículo 13. Lembrem-se que esta é a palavra de alguém, de quem se diz que era muito amado. Por isso é que recebeu a revelação de Deus por intermédio do arcanjo. Versículo 13. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Agora vamos ver para quê. Versículo 17. Prossegue Daniel. Esta sentença, relatando, é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Então como é que é Deus, com esse cuidado todo, manda anjos, santos, vigilantes, para cuidarem de nós, mesmo em ocasiões como esta, dos flagelos? Cuidou tão bem Deus, através dos vigilantes, anjos guardiães, de Daniel, que o salvou, Deus o salvou, com os vigilantes, dos leões na cova. Os leões não comeram Daniel. Por quê, hein? Porque Deus cuida de nós o tempo todo. Ele não pode impedir os flagelos, porque eles são construção humana. São resultado das ações do livre-arbítrio humano. Todos não querem ter livre-arbítrio, amam a liberdade, mas muitas vezes não sabem usar o livre-arbítrio que lhes dá a liberdade de Deus. E constroem verdadeiras situações monstruosas. Então Deus cuida da gente como quem cuida de um pomar. Um bom pomar, cheio de árvores frutíferas. Ele cuida todo o tempo para que ervas daninhas não venham e não matem as árvores, os arbustos, acabem com as frutas. Então a sua atenção é constante. Por isso, quanto aos flagelos, depende de nós a nossa sobrevivência ou não. Porque ou escolhemos participar dos lamentos dos admiradores de Babilônia, que é a moradia do anticristo. Está lá no Apocalipse, capítulo 18, versículos 9 a 20. Ou então, do cântico dos gemidos do Cordeiro no Monte Sião. No capítulo 14, eu anotei aqui, mas vou pegar o próprio capítulo 14 e ler o trechinho. E olhei, e eis o Cordeiro de Deus em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como estrondo de muitas águas, como estampido de grande trovão. E também a voz que ouvi era como de harpistas, quando tangem as suas harpas. E entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres vis, quer dizer, doutrinas vilãs, porque são puros. E estes seguem o Cordeiro de Deus por onde quer que ele vá. São os que foram escolhidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cristo, e não se achou mentira nas suas bocas, porque não tem mácula. Então você escolhe, ou participa aqui da ação dos remidos, do Cordeiro de Deus, no Monte Sião, e entoa o seu cântico maravilhoso, ou vai desgrenhar-se no meio dos admiradores de Babilônia e lamentar como eles têm lamentado. Nós sabemos que os flagelos É uma passagem muito importante da história da humanidade. É uma passagem importante, eles constituem essa passagem. Eu já falei que do sexto selo para o sétimo há intervalo. Da sexta trombeta para a sétima trombeta há um intervalo. Mas do sexto flagelo para o sétimo flagelo, as punições finais de Deus, não há intervalo algum. Mas nós temos segurança. E é o que fazemos aqui neste comício da política de Deus, transmitindo-lhes esta segurança do mar de vidro, que eu lhes disse que significa tranquilidade, paz, sossego, bem-aventurança. Porque temos que fazer como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 2, ele relata que passou uma intranquilidade, mas depois ele vai se sentir tranquilo e nós vamos ver por quê. Versículo 12, 13, 14. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito. Vejam bem, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vejam só que coisa. Quando nós vamos com Jesus, ele manifesta, onde estivermos, a fragrância do seu conhecimento. Então ficamos fortificados pelo seu conhecimento. Então não temos medo, porque o homem só tem medo diante daquilo que ele ignora. A criança tem medo do escuro. O homem tem medo do amanhã, quando não se fortalece em Deus, em Jesus. Nós estamos tranquilos, mesmo diante dos flagelos que vamos comentar, porque sabemos que Jesus virá, ele prometeu, para todos, gentios e judeus. Ele vem para a humanidade, mesmo diante dos flagelos, porque quem teme, deve. Deve a sabedoria de Deus. O devedor é escravo do credor. Para não sermos devedores, observemos, para terminar, o que diz aqui o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8. Vejam que coisa importante. A gente fala tanto em amor aqui, né? O amor ao próximo é o cumprimento da lei. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, o que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Quem cumpre a lei não precisa temer nada. Então, lê com segurança, tranquilidade e alegria o Apocalipse de Jesus, segundo São João, no capítulo 22, versículo 12, que diz assim, e repete o Cristo, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Aí ele atravessa selos, trombetas, armagedões, flagelos, quedas de Babilônias, incêndios, tremores, terremotos, trovões, relâmpagos, porque ele sabe que Jesus vem. E ele olha lá longe e vê a luz do Mestre. E o discípulo que vê a luz do Mestre, ele segue aquela luz, e para ele isto é bastante. Porque ele sabe, está no Evangelho do Cristo também, segundo Mateus, capítulo 16, versículo 27, que o Filho de Deus há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E o discípulo do Cristo, sob a luz do Cristo, realiza boas obras. Porque, como dissemos aqui, a fé é o combustível das boas obras. E a fé egoísta é um horror. É a sociedade desalmada que cria a marginalidade. Porque não cumprir o amor é ficar na marginalidade. Então, daí tantos marginais surgindo, criados por uma sociedade que não se integra no amor de Deus, que pensa que isso é brincadeira. Mas todo mundo está aprendendo, porque Jesus vem para dar a cada um de acordo com as suas obras. Deus está presente! Para sempre.